ladies and gentlemen. I'd like to know. Are you ready for start time? Yeah. Okay, well, let me kind of move these things around here, you know. Ladies and gentlemen, I don't know what this is coming down through the audience, but look like it just came out of the basement. You know what I'm saying? Thank you, because now. All right, let's bring to the stage. Yeah. Rima correta, vou começar a mandar uma cidade interior. Que o rap é difícil de escutar, batidas secas num grave. O verso se torna aliado. Se o rap é de raiz, agora é bom tomar cuidado. Fico esperto, cozinho na água de bateria. Fico esperto, não era isso que eu queria. Ver uma rapa de amigo meu, no caminho das pedras. Disposição pra trampo e o pior que te espera é muita treta errada. Pega de tempo, toma tempo. Estou gastando saliva, tô então só lamento. Só cabeça atormentada, agora já não pensa nada. Perda do sentido, desinteresse pela mulherada. Fora o pato. Ninguém confiar em você. O vício das pedras, você tem tudo a perder. Apenas é mais um moleque na tentação do 5-7. Passa logo a fita, já não quero que insista. Bota mel em minha boca, ainda passa minha vista. Fora não é que me dá vontade de me matar. Segura a deprê que já não posso aguentar. Já não liga pra aparência, vive jogado de lado. Tirado em várias bancas e chamado de viciado. Reservou sua passagem para a terra do pé junto. O craque já tomou seu sorriso, seu assunto. Não quero ser um professor, nem bancário ignorante. Qualquer grana que você pega já patrocina os traficantes. Agora todos na sua casa estão cabreiros com você. Caminho sem volta, tá dando entrada pra morrer. Apenas é mais um moleque. Na tentação do 5-7. Apenas é mais um moleque. Na tentação do 5-7. Então, fica alerta, fica esperto nas quebradas. Onde você mora, tô ligado que é facinho de arrumar. Internar não adianta, ou salvar de um amigo. Confio na força interior que anda sempre contigo. Não adianta nem falar, você que vai se ligar. Essa porra atrasalado é você que vai parar. Que uma coisa leva a outra, bota na rua pra você usar. Os mesmos que decidem qual cadeia vai morar. Então, tenta esquecer, seja mais você. Não quero ver um mano meu botar tudo a perder. Ainda lembro que legal, quando você fumava um brau. Agora usa essa química que te tira do normal. Apenas é mais um moleque. Na tentação do 5-7. Apenas é mais um moleque. Na tentação do 5-7.